Vamos lá, família! Matrix Revolution. Estremecendo tudo ao seu redor. Sentiu a pressão, Mano Brown? Bora, Carmo! Vai começar. Just drop the bass. E pra comandar ele, DJ Luiz Carlos. Depois do bater, DJ Luiz Carlos, solta o som. Vamos começar desse jeitinho aqui, ó. Agarça namoradeira, namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu. E no meio? No meio do pitiu. No meio do pitiu. Meu amigo Paulo Sangel, já avistei ele ali. Alô, Paulo! Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou o que se passa com o padre. O amigo preso também já está na área com a gente. Alô, preso! Bora, belisca você e a comitiva! Nas entrevistas e na reunião. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio. Cadê o fofinho? Cara do Batã, rapaz. Arrepiando tudo. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupinjó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê, foi verequete, foi Lucindo e Cupijó. O amigo Naldo lá do Globo Som. Sombra do cajueiro. Bora, Deus! Lá no fundo do quintal. O amigo Teco lá do M2. É mimo de marambaia na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal. A moça que roda a saia é mimo de marambaia na roda de carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Bora, Edilson! A gente já tem a venda, o CD ao vivo da primeira parte do Naldinho, já está à venda aí no House Mix, pode chegar lá. Menino, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai. Menino, o que fazer com essa saia rodada? É o CD da primeira parte da festa. Começa a tua saia, gira o mundo inteiro. É a parte do Naldinho. Menino, diz o que fazer com teu rebolado. E a menina? Ai, ai. Menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ah, é na palma, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ter, menina? Marmaris. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado, curimbó. negócio que a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Matrix! Meu grande amigo Zuba, rapaz, tá na Alô Bala. Menino, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, tua saia gira, o mundo inteiro para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com teu rebolado. Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no cor, essa roda gira, o que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, pra roda. Ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Matrix. Castanhal, um homem sensacional. Conheci Castanhal, um homem sensacional. O Ocre de Escandiru escreveu Mário Sobral. É boêmio pra chuchu. DJ Luiz Carlos, tá no bem? Meu amigo Cleiton é natural de Castanhal. Tem casa, tem casarão. Ele mora na pedreira. Cuidado com esse Ocre, diz que ele não é brincadeira. Tem casa, tem casarão. Ele mora na pedreira. Cuidado com esse outro, diz que ele não é brincadeira. Meu compadre é Emilson. Boa, dona Edna. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. What a pearl! I'm so in love with you. I'll be. O Flamengo aí na sede joga a mãozinha. Ele e a Sabá também, nosso muito obrigado. Bora, fofinho, você e o Catatá. E a Carolzinha. Um beijo, amor. E a mamãe Andressa. Um beijo, amor. Vem, papai. Papai Luiz. joga, e joga, e joga. E assim. Yes, because it's me. I thought you loved me. E agora? Yes, I do. Satisfaz. De aço. Carol, a princesinha de aço. Pra cima! E agora? Amigo Batan, você é o Cosmo, nosso muito obrigado. Show! Um sucesso! Alô, Batan! Velho Naldinho Luiz! A marca que veste os DJs do Matrix. Irmão, pelo amor de Deus. Tá na área com a gente. Já temos o CD da primeira parte com o Naldinho. Você pode adquirir ali no House Mix CD ao vivo de hoje. Venha para o maior show de aparelhagem. Matrix Revolution. O som que veio pra ficar. Bora, galera! Ed Wilson também está com a gente. Alô, Carlinho! Quem lembra dessa aqui? Já chegou, né? Vamos lá! Cleito lembrou lá das quebradas agora. fofinho. A mamãe Andressa gosta dessa aí, ó. Tem riqueza no seu corpo. Oh. Tem história e turismo. Opa! Coragem, coragem, coragem para enfrentar. Tem que ter muita coragem. Coragem, coragem, mãe, para enfrentar. Tem que ter muita coragem. Rosário está com a gente, bora Fátima! Um abraço do Luiz Carlos! Tá. DJ Valdir também com a gente, um abraço. Meu amigo João de Deus. Bora, Paulo Sangel, está com a gente também, grande empresário. Alô, Paulinho, um abraço, Luiz. E Luiz. Arrepiando tudo. O amigo Naldo do Fantástico Globo Som, ele a deixa. Alô, Naldinho! Vem cá, Fê, vem cá. Entra aqui comigo. Alô, Fê! E o Kleber estão com a gente também. Nosso muito obrigado, galera, chegando junto. É só a primeira noite da festividade de louvor a São Sebastião, aqui do Carmo do Macaquari. Nosso muito obrigado, família Rosário. Alô, Rosário, estamos juntos e vindo. Bora, Fátima. Dali Matrix. Fazer assim, pra esquentar tudo. olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor. Vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. É os breguinhas que você ouviu. Ontem à noite eu tive um sonho. Não queria acordar. Sonhei com você, meu negro. O meu corpo a beijar. Eu senti bom, eu resolvi me adiantar. Peguei a nega, joguei ela no corcel e fomos parar no motel onde o negócio ia pegar. A nega tinha um requebrado, um remexido, era um fincado, era um gemido e mandava eu costurar. E já fazia mais ou menos 5 anos, a lenda era pra fora e ela nada de cansar. Bora, sol! Ela gritou: ai, você é Carolzinha? Eu quero mais. Junto com a mamãe. Alô, André! E nessa hora o negócio complicou, meu fogo se apagou. Acendia mais, ela gritou: ai, ai, costura mais, mais. Bora, fofinho! Matrix Revolution. Empresa Matrix. Aqui, você sabe, tem história. E quando trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. Eu fumo, mas eu não trago. E quando eu trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. Meu amigo Erineu Júnior fazendo uma visita aqui comigo. Esse cara aí que tem moral com a gente, Erineu, sinta-se em casa, chegue junto, é tia Jane, tamo junto. Sou bom de papo, tá. Bora, Erineu! Ainda pago o sapo. E é o homem da produtora. Logo, logo eu passo lá. Meu jeito é esse, eu chego, sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Bora, meu gerente! Cerveja, não pago a despesa, não tenho dinheiro. Sou pirangueiro. Bora pra cima! Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, sonhei que a gente estava numa ilha, se amando no mar, praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. E vem. Quantas

so be good wine, up our waist. Turn up the bass, so be good mass, down the bass. Bora, Calego! E construir um bocai, custa pra valpurecer, e tem medo de chalé, e com evidência. Babalinha, bocai, babalinha, bocai. Tá bom? Babalinha, bocai, babalinha, bocai. E dentro? Babalinha, bocai, babalinha, bocai, babalinha, bocai, babalinha, bocai. Mamãe, lá me tá lá, babalá, DJ, DJ, é? Luluia babai, você conta na bala, você faz e capace, baba o meu gosto e minha curva tá caída. Baba minha bocai, baba minha bocai, baba minha bocai, baba minha bocai. E tem baba minha bocai, baba minha bocai, baba minha bocai. Sei bom. Baba minha bocai. Voilà tout seul qu'a réfléchi. Pour qui la vie la comme ça? Ça t'est belle, puis nous si nous décomprenons. Aïe, l'aïe. Voilà tout seul qu'a réfléchi. Pour qui la vie la comme ça? Ça t'est belle, puis nous si nous décomprenons. Aïe, l'aïe. What a zoo! Matrix Revolution. O que você gosta de ouvir? Bora pra ti! Essa aí a galera dá valor! Alô, fofinho! Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo

Alô, Carolzinha! Longe do fim, o nosso amor está só começando e agora essa canção. Pra você, amor, pra celebrar de vez a nossa união. Com você eu consigo, amor. Sol e chuva, tempestade, noite e dia. Longe do teu calor, Matriz. Eu te amo e sei que pra sempre será. Seu pai dele, minha princesa, sou teu príncipe, só quero te amar e ser feliz. O meu coração é só teu e pra sempre será. Começando e agora eu vou cantar essa canção. Fiz pra você, amor. Bora, fofinha! Olha o catatau como tu estás, né? Com você eu consigo, amor. Sol e chuva, tempestade. Catatau de aço. Bora, foi que está de ver! Eu te amo e sei que pra... Cadê o Everaldo de Aço? Tá dormindo já? Minha princesa, sou teu príncipe, só quero te amar e ser feliz. O meu coração é só teu e pra sempre. Será? E pra sempre te amarei. Bora pra cima que é no aço. Bora fazer assim, ó. Olha, paizão, quem tá aqui? Paulo da Sangel tá fazendo uma visita aqui pra mim. Paulinho, tô te devendo, mas vou passar lá. Certo. Speed Drive vai sair, não te afoga. Bate na palma da mão que eu quero ouvir aí. Palma da mão. De lá desse barco astral, pega a cabeça, enfrente o mal. E agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. O amigo Richardson, frigorífico Vitória, tá com a gente ao lado do Naldinho. Um abraço, alô Richardson! Vai bater, só se entregar.

deixes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração. Volta, amor. Eita! Quando calenta o sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar cerca de mim. Esse é o palpitar, estou estupendo, sou tus besos, me estremezco. Quando calenta o sol. Bora, paizão! Bora logo tomar uma. Quando calenta o sol, aqui na praia, sinto teu corpo vibrar cerca de mim. O que eu vou fazer se meu coração se acostumou a bater no embalo do teu peito? Se meus próprios pés não sabem teu caminho, não vou mais fingir quando te encontrar. Não dá pra esquecer tudo que passou, porque teu corpo no meu virou tatuagem. O amigo Jean da Mongólia e sua esposa fizeram aniversário hoje de casamento. Estão junto com a gente. Saudade. Um abraço. E diz o que fazer. Fabinha Tildu! Pra você voltar. Tô carente de você. Faz amor comigo. Deixa eu me. Ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar. O quê? Flutuando pelo céu, louco de amor até um castelo de areia na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até um castelo de areia na quebrada da maré. Ioiô, de novo. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Yo, yo, digno. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

isso eu sei, eu amo você. Eita, coisa boa! Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos e ser muito feliz. Agora eu quero ver! Bora! Eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Olá, com a gente também, meu grande amigo Brandão, fazendo uma visita aqui. Brandão, sinta-se em casa, seja bem-vindo. Alô, Brandão! Não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Ei, paixão, olha o garimpo! Que ela não me amava, eu parava por aqui. Os amigos lá da rua de asfalto, juntamente com meu grande amigo Arineu. Luiz Carlos está aí, meu xará, na área. É Luiz, um abraço. Galera lá da Cuba, né, Arineu? Tamo junto. Vamos tirar já uma foto aí, Brandão. Segura aí. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar.

enquanto eu conto nos dedos todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já sei. Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou o ar-condicionado 15 a gente suando? Estremecendo tudo ao seu redor. Sentiu a pressão, Mano Brown? Bora fazer assim. Oh, it's so wrong for tonight. And I'd like to be here. I'd like to kiss you. Cause you're my number one. I love you. I miss you. Oh, baby. Si t'en viens nous gaga. need your money, cause I don't see you. But get it on me for a wish me love. Coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha.